direção, José, como é que chama? Chama a torre, agora na frequência 118, decimal 95, Juliette Cabequilo, com pouso. Torre Salvador, combatendo Juliette Cabequilo. Cabequilo, é a torre. São dois. Tá bom, bem, quando... confirmar essa condição da pista, tá chovendo em Salvador no momento? Bom, no 092, nas vizinhanças do aeródromo se encontra chuva leve. Ah, tá ok, bom, 092, tem um serviço distante aqui em cima da cidade. Lima Sena 10, 099-70. Azul 4234, decolado aos 54, controle 208. 208, azul 4234, ó. Juliette, Quebec, Kill, mantém seu apoio rotatório, previsto 1360 com curso pela esquerda, aguarde autorização de ingresso final na 7. Ok, pode descer para meu pé? Sim, tio, 1-3. Ok, afundando meu pé. Boa. Controle Salvador, boa, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, sobe ao nível 350, sai da PUCA. 350 na FOCA 4334. Pode prosseguir, final da 1-7. 7, Juliette, aqui, autorizado, final 1-7. Porta visual, visual completo. Completamente. Segurar 9970, decolagem autorizada, pistão na 0, vento no 50, grau 059. Iniciando na 10, 019970. VIP 5362, está passando 045, autoriza prosseguir a descida? Autorizado até 2000, o 5362, iniciando redução de velocidade para 200 nós, está autorizado a final do procedimento. Reposto estabilizado, o ajuste permanece no 06. 2000, está reduzindo então para a mínima de pouso, para ajudar, e 1-0-6, ciente, VIP 5382, 5362. Tudo aqui, né? Roger Renato, vamos agilizar. Segurão 9970, decolador 56, controle 20, decimal 8. 208, bom dia, sideral. Controle de Salvador, bom dia, sideral 9970, decolado. Bom dia, sideral 9970, contato radar, sobe ao nível de voo 360 na saída Momo. 360 na Momo, sideral 9970. Siga 03. Salvador Pacareta 2223, para puxa acionamento. Guardando aqui para o Zona Informa Britânica, Pacareta 2223. Modifica o trânsito, separa 5121. 192, torre, 1895, com pouso. 1895, ligado. Com a chance do sideral 9970, boa foque. Inicialmente autorizado Cogbo, o Sideral 9970 aguardando autorização do centro para voar Flock. Obrigado, Cogbo aguardando Flock, Sideral, obrigado. 1-0-9-2, ajusta 1-0-9-6, confirma, baixou e travou. Afirmativo, gol 1-0-9-2. ponto 140 graus 04 nós. Não chove isso. Sobre o campo, a pista é levemente molhada. Pouso autorizado no zero. Pouso autorizado. Gol 1092. Uno 759, Centro Recife, agora na frequência 125, decimal 1, secundária 133-25, bom voo. 125-133-25, bom dia. Na frequência livre, bom dia. F5362. Está no procedimento, visoso. 5362, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, bom serviço, 5362. Torre Salvador, bom dia, 5362 da VIP. Então, ILS estabilizado. Trip 5362, se ajusta 1-0, 1-6, aguarda a informação de pista livre. Guardando pista livre, a Trip 5362, tem baixada e travada. 5, secundária 133, decimal 65, com voo. Recife 12545, secundária 133, 65, azul 4234, bom trabalho. Solo ao Zuno 1 Zulu, agora solo 219. 219, obrigado. Bom trabalho. Trip 5362, vento 1-4-0 graus 05 nós. Não chove sobre o campo, pista levemente molhada, pouso autorizado no zero. Pouso autorizado no zero, 5362 a trip. Chegou na 092, site autorizado via Alfa, reportando de Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, com 092. O 5217 é o número 1. O 5217 copiou o controle? Copiei, sim. Autorizado, 5217. Guadura, obrigado. Fala, gol 092 na cidade. Solidário ingresso via Juliette, portão é 1-0, fica tentando o follow-me através do gate 8. Gente, localizado, Juliette, fica tentando o follow-me através do 092. 1-9-5-3-6-2, boa. São 9970, Centro Recife, frequência 12545, secundária 133-65. 2545-3365, obrigado, bom dia, bom trabalho. Alfa Kilo, Pátio 3, Camisoca, aí na nossa parede de cotidiana. despacho. Passaria do 2223, informa 46 a bordo, alternando Salvador, está com 7 horas e 30 de autonomia. 32223, taxa autorizada via PAC mundial. Espera todos, 18995, ajuste para 07, agora bom. Livre destaque, PAC Alfa, espera 18955017, passaria 222. Atlas, o 4489. Completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, 4489, obrigado. Polo, é algum 092? Prossiga. Pode prosseguir, o Polo não está aqui não, viu? Até a posição e aguarda. Até a posição e aguarda, não quero nada. Posição e aguarda. Salvador, bom dia, azul 4489. Azul 4489, bom dia, ajusta 1097, reporta baixar travado. Para baixar travado, 4489. Falou, 0-9-2, tem segurança pra partir lá no meio. E a 12 de nós, acho que pista levemente molhada, pouso autorizado no 0. Se fosse, 4-4-3. Cruzou 1-9-0, bom dia, prossiga. 2-2-2-3. Passando 2-2-3, depois pouso na Embraer na curta final ali, mantendo 0. Pode pouso na Embraer, ali mantendo 1-0, passaria 2-2-2. Lula e Matango, bom dia, prossiga. Sente Lula e Matango, descida para altitude de tráfego, o ajuste de Salvador é 1-0-7, na Pro de Paripe, para Sedecó os corredores. Descida 5217. 5217, descida para 2000 pés, ajuste 1017. 7-2000-1017, 5217. Um 4489, solo 08, ele vai direito, 1219. sola direita 219, senhora azul 4484. Passarei 2123, vento 140 graus 07 nós, decolagem autorizado na zero. Livre da colagem, passarei do 222. Alfa, essa da Juliette, senhorita, azul 448. Vamos lá, me confirmando, será que pode ser extremo? Autorizado, Salvador. Valença, número 10, da coluna 7, por direita, é o nome pai. Aciano transponda 0145, controle no 10-0, decimal 80. Correto, é o Zulu presente na torre na noite, decimal 90, na 7, com voo. Passarei 2223, regulado ao 1-0, controle 120, décima 8. Controle 120, décima 8, então é. 8, depois o 448. Correção, é, chegada a mares, estou autorizado em TAP. Salvador, passaredo 2223. 2223, contato radaça do nível 180 na saída da Arbor. 2223, Arbor, elefo. Informa que não cumpre a restrição 10 mil, ok? A 15 milhas. Sente 2223. Me chama na papá. Do passaredo 2223, fala que tem uma formação aqui, é preciso desviar à esquerda da subida à árvore, ok? Aproximadamente uns 10 milhas. Tem 2223, autoridade de desvio. Livre a subida até o nível 180. 23. 7, reporta Léo Campos. Prossiga. 7 após Paripe. Distrito está autorizado a interceptar no ILS. Interceptar 5207. Estamos aqui no Alfa Pi, só interceptando aqui. 7 após estabilizado. Está informando. Paulo Salvador, bom dia, gol 9083. Tanque Leão Solicita 380, confirma. Tanque Leão 9083, agora está com fim, soma 5, o seu hotel. Seu hotel, gol 9083. ILS estabilizou 5217 visual, papo. Oi, 1895, 5217, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, 5217, estabilizado visual, papo. Chega? Estabilizado, com o fim, número 380. Decola pistão na zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL. Lenda após voa morte, onde intercepta pelo Zulon na zero e após prossegue conforme a rota do plano. Acena no transponder 5133, controle no 20, decimal 80. Gol 9083, localizado 320, para com tem decolada 1-0, Tael, Leda, Monte, Mótico, Tempo 10, 20, depois de novo 1-6, 1-3-3 é o transponder, 1-2-0-8 é o controle. Ajuste 1-0, 1-7, está autorizado a final do procedimento, reposto estabilizado. 2 mil pés autorizado, procedimento 63, 1-2. Curso de novembro, decolagem autorizada no 7, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Passarei 2-2-2-3, autorizado, conquista da presente. 9-2-9-5-2-1-7. Salvador, 35-207, livrando na Cisco. 35-207, táxi autorizado via Alfa, Kilo para o pátio 3, em posição informada número 4. Fique aqui com o sinalizador. Tá bom, Alfa, Kilo, vamos ficar atento inicialmente a número 4. 5-2-1-7. Novembro, decola 2-2-2, controle 1-2-0-8. Salvador 1-2-0-8, Eco Zulu Novembro. O Eco Zulu Novembro decolou na sua escuta. Eco Zulu Novembro, prossegue em condições visuais no corredor Axé, reporta o farol da barra. Visuais, corredor Axé, reportará farol da barra, Eco Zulu Novembro. Bom dia, Juliette, quer ver aquilo, prossiga. Está autorizado o terno do Vitor Romeu, Veracruz, no meu pé, da coluna 7, curva direita, ingresso a corredor HS, no transponder 0126, controle no 20.80. Ok, o TGM está correto, informa para a gente ler sobre... 04, está presente, torre no 8.95, ajuste na 0, na 7, bom voo. Estou aqui. Agora, o TAM 3179, sente informação, hotel, está com o 320 para Guarulhos, pronto para copiar. Jason, 3179, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. Decola pistola 0, curva direita, após, cumpre o perfil da Eule da Motiva, intercepta o peso 1-0, após prosseguir conforme a rota. Acionando o transponder 5136, controle no 20.80. Sente autorizado Guarulhos no 320, decola pistola 0, curva direita, da Eule da Motiva. Transponder 5136, chama controle 12080, TAN 3179. Bom dia, o sinal 6312, está na final no 0. É, pode abaixar o travado? Ok, está abaixo o travado. Saredo 2223, Recife 125, correção 1288, secundário 1260, bom voo. 288-260, grato, bom dia, 2223. Sabe o ponto, 6312? Tinha aproximação aguardando no chanel 6312. Guarda. É 6312, entra no 20 grau 05 nós, pista molhada, pouso autorizado na 0. Pista 7, pouso autorizado, 6312. Controle Salvador, é Cozumel November. Prossiga, Cozumel November. Cozumel November, solicita a sessão para o nível 045. Para realizar obras. Autorizado, 045. Estou autorizado, pista 17, vento 140 graus 079, o Juliette que vem aquilo. Papa Romeu, quilo Papa Mike. Prossiga. Na 63, 1-2, o solo aos 2-9. Pode virar direita 1-2-1, decimal 9. Livrar direita 2-1-9, obrigado. Consegui compreender a mensagem. Confirma o horário da notificação e o local sobre o voo. Quilo Papa Mike. Ok, senta, aguarda a coordenação com a IS, o que é o Papa Mike? Olá, bom dia, o Xenai 6312, livrando. Bom dia, Xenai 6312, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5. Solo, Salvador, bom dia, azul 4... 4299, seria a saída prevista para nós, Campinas? Afirmativo, da Hélio da Motiva. Leda Motiva, muito obrigado. Da Hélio Leda Motiva, copia? Da Hélio Leda Motiva. Obrigado, Carissa. Desde o Lula e Matango, reporta a visual com o campo. É, que reporta na visual. Salvador, Matheus, 5384, informação índia. Bom dia, 5384 é número 3 para a cópia guarda. Prossiga. Tem coordenação com a IS, mantenha a escuta e aguarde, quilo Papa Mike. Solo Salvador, que é 3179, está no gate 06, para estudar adicionamento. 3179 em coordenação com a equipe de solo, informa para o táxi. Informa para o táxi, 3179. Controle, Salvador, de Matango Visual, com tampa. Oi, 1895, bom pouso. Grato, obrigado. 1895. Torre, Salvador, muito bom dia, Papai Matheus, Olô do Matango. Lula e Matango, bom dia. É, ingresso final da 1-7, aguarda a autorização para o pouso. Sempre estará na final da 1-7 e aguardará o pouso. Chupa para Mike, pronto, cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, voo local, 500 pés, da Corona 7, com Proa Sul, acena transponder padrão, controle 920, décimo 80. Confirma por gentileza o padrão. 03, apresente a minha torre na noite decimal 95, ajuste na 097, bom voo. Na 13, na 2, já escuta? Passa, escuta. 1, 2, 3, 4, 5, por gentileza. 7. Azul 4299 Santo Cata. Azul 4299 copia? Sinal da 17 estabilizado, copia. Lima Tango, pista molhada, vento 140.069, pouso autorizado na 7. Sente, granação. Você é o Pátio que vai para as duas? Pátio da Bata. Aracaju, acenando transponder 5145, controle 120, decimal 80. Pátio autorizado, 10190, Wolf 677, decoda 10, curva esquerda, tração, subida Pouca Jama, Aracaju, Paz, tração 5145, 120, 18, controle. Passando destino Maceió, reporta pronto para o tipo de estacionamento, pátio 3, 53, 54, da tribo. Tentando só preparar para o estacionamento, 53, 8. Recente, como brutal, 53, 84. Já disse, 53, 84, acabou para o estacionamento. Ok, gente. No solo as 3.000, reporte livrando. Campinas, 3499, está autorizado para Campinas, nível de voo 340, decola pistão na 0, curva direita após, cumpre o perfil da Euler após a Motiva, onde intercepta a zona 1-0 após bridge e após prosseguir conforme a rota. Acenando transponder 5146, controle 90, decimal 80. Qual o transponder novamente, senhor, por favor? 5146. Autorizado, campeão. 340, decola da pista 10, primeira curva da direita. Você está com a saída da Euleda. Foi boa diretamente morta para interceptar outra do 10, vou abrir, campeão. 5146, transponder 120, decimal 8, controle, professor, 5426. Azul 4299 confirmando a posição após líder, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, ok? Ok, ótima, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, 4299. Correto, informa pronto. Informado. Fala, vou mal 083, pushback, treinamento na 10. Coordena com a equipe de solo, informa pro táxi, gol 9083. Informa pro táxi, gol 9083. Para o táxi, o 3179 está com 202 a bordo, autonomia de 4 horas e 44 minutos, alternando Brasília. Táxi autorizado do Apache, o Indy Alpha, ponto de espera, torre 98, decimal 95, ajuste na 0, na 7, bom voo. Apache, Indy Alpha, torre 3895, 1017, 3179, bom trabalho. Delta 239 is Scott Iden, descent to level 050 on my arrival. Papa Mike, bom dia. Chiquinho, Papa Mike, reporta para ingresso no 7. Descida ao nível de voo 050, chegada a Mari. Torre Salvador, é o TAM 3179, para o sistema ao ponto para o 0, pronto para decolar. São 3179, vento no 40 graus, 069, a linha e decola, pistão no 0. E decola, pistão no 0, TAM 3179. Solo Gol 9083. Está com 132 a bordo, 3 horas e 15 de autonomia até na Brasília, para o táxi. Não tem nada? Brasília. Ok, táxi autorizado via pátio em via alfa, ponto de espera torre no 9 decimal 95, ajuste na 097. Gol 9083, bom voo. Pátio em via alfa, 2395 no ponto de espera. Gol 9083, obrigado. America 239, GVD for weather. America 239, I confirm. Hey, Progress, America 239 is deviating for weather and making a turn to the right. Roger, America 239, clear deviation. After deviation, fly to AMA position. Roger, America 239. Patrulha 03, prossiga. E Patrulha 03, condições visuais. Mike. A linha reporta totalmente pronto, pelo Papa Mike. Colégio autorizado no 7, vento no 40 graus, 109, esquilo para o Mike. Sente o Nuno 60. É para o solo, o que não vai? Os 4-4, controle 108, o que o Papa Mike? 108, o que não vai? Controle Salvador, 3179, decolou, Dael Leda Pátila. 3179 na escuta. Transponder 5136. Sente 5136, 3179. 9083 na linha e mantém o sinal zero. Aliás, mantém, gol 9083. É ponto para o da barra, para o sobrevoo em Itaparica. Você visual já volta na fora da barra, o quilo para tomar. Pegou um nono meadiário, forma que vai estar mais de esquerda para o aéreo de deck. Ele está com uma frente. Sobe. Salvador. Positivo, 1960. 3179, contato radar estabelecido, sobe o nível 320, saída da El. 320, saída da El, T3179, mandei a proa 210 para evitar uma formação na nossa rota. Positivo. No 083, decolagem autorizada no 0, vento no 30 graus, 1 no 0 nosso. Decolagem autorizada no voo 9083. Passageiros sentados à nossa esquerda, poderão observar as maravilhas aí de Itaparica nos próximos minutos. Falando de ADS. Obrigado. Pula 083, reclama 47, controle 9028. 208, 9083. Plano na proa da Elta, 3179. 3179. Salvador, 9083. 9083, contato radar sobre nível 380 na saída da Elta. Confirmado nível 380. Positivo. 380 na saída da Elta, 9083. O gol no 1160, descida para 2000 pés. O ajuste 10017. Quando puder, tiver condições na proa de turno, está autorizado a interceptar a final. É posto estabilizado. Antigo, 2017, estampa 2000. E após o desvio, está autorizado o estado a informar o localizador. América 239, descend to 3000 feet, CNH 1017. Paulo Salvador, Felipe 5384, fala puxa, acionamento, passe 3. Felipe 5384, coordenação WIP de Sony, toma pro táxi. Toma, fala o táxi 5384. Sente o meu cabral, condições visuais no litoral. Atente a um tráfego próximo de ali do Rio Vermelho, é um Eco Charlie 1-4, mantendo 500 pés. 160, quantas milhas mantém na proa? Está efetuando curva direita, proa de Duna na presente, 1-160. Tente o nome 60. Cut 239, reduce your speed 200 knots. Slow 200 knots, Mac 239. Controle, eu vou 9083. Prossiga 9083. Pode ir para o Edmótima? Aguarde, iremos tentar a coordenação com o centro. Frente, 9083. O TAM 31179, chama agora o centro Recife, frequência 1251, secundária 13325. 251-13325, TAM 31179. Gol 9083, suba restrito ao nível de voo 360, está autorizada a proa de Mótima da presente. 360, voa no Mótima, gol o 9083. Solo Salvador, 35384, Tavo Táxi, 13h40, alterna Recife, 53 a bordo. Change, trip 5384, táxi autorizado via pátio, India Alfa, ponto de espera, torre, 9.8.95, ajuste na 0, na 7, bom voo. Jet, leve táxi, no posto 118955, 5384. Para o táxi azul 4299-0337, 120 a bordo, alterna Campinas, Ribeirão Preto.